Faz contato radar. 225, autorizado pouso, pistão na zero, vento 120 graus, 10 nós, quem negar, 1021. Para o táxi 6729, 145 a bordo, 4 horas, confirme. 2 esquerda, proa 035, limite ao localizador. Gente, 035 a proa, 982. Nós vamos para táxi. Nós vamos para a via índia, né? Então, se você ficar com a sua situação, você vai ver. Índia, alfa 1895, 529, com 1021. Mantém a regra de voo visuais, frequência ali para coordenação e pouso, Lima, Kilo, X-Ray. Fazer, confirme visual com tráfego nacional. Visual. Setua em condições visuais, aguarde para prosseguir para Salvador Instrumento, Kilo Serra Lima, mantendo a altitude 2000 nesse setor. Vou sair no 398, vou e estabilize agora na proa 045. Vou sair no 398 pela direita. 398 pela direita. Salvador Gol 988. Serra Lima, o senhor está mantendo que setor? É mantendo o setor de caixa prego, aguarde para prosseguir para Salvador, mantendo em regras de voo ainda visuais. Afirmo. Pessoal, a gente encostou aqui no pinger número 6, já faz uns 5 minutinhos aí e não tem ninguém nem pra aero. Negativo, nenhuma pessoa pra operar esse fim. Não, meia dúzia. Tá bom, obrigado, senhor. Essa é a nossa posição, né? Alfa Juliette 016285. No 398, desse mantenha meia dúzia de mil. Mantém meia dúzia de mil no 398. Mike Alfa, autorizado táxi, até Papá, reporte para o ingresso da 17. Para 3.982. Gente, direita para o 080, reposta no localizador estabilizado, ou no 398. Correção, ou no 982. 982. Trip 5414, curva esquerda agora para o 360, limite ao localizador. Curva esquerda, 360, limite ao lote, 5414. Web 6729, decolado aos 36, chame controle na frequência 120, decimal 8. Bom dia, obrigado. Bom dia, Web 6729. Juliette, Tango Zulu, outro direcionamento, reporte ponto para táxi. Torre Salvador, Altana 3859, copia. Altana 3859, autorizado a linha, manter pistão na zero. A linha manteu no zero, Altana 3859. Quem recebe agora? Alto e claro, Altana 3859. Bruno, bom dia, Web 6729. Web 6729, contato, sub mantém nível 360. 360, sem restrições. Posso aprovar, lenda? Aguarde. 494, a gente finalmente irá ultrapassar o curso do localizador. Seu limite agora será a marcação 130 para voar para a cima. 130, marcação para o 3-5-4-1-4. Intencionalmente irá ultrapassar o curso do localizador, limite marcação 120. 398. Irá passar o localizador. Trip 5494, direita, proa 140, reposta no localizador. 398 passou o localizador. 1398 passará o localizador, mantenha da proa. Ciente, vai passar o localizador no 398. Trip 5414, direita, pro 140, reposta localizador, pela direita. Direita, 140, reposta no local. Afirma, e desse mantém a altitude de 2000. 2000, 414. Decolado aos 40, sendo controle na frequência 120, decimal 8. 308, 3259. 8, câmbio. 260-1288, 5221. Estimativo. Quilo Serra Lima, voe para Itape, Itape após Duna. Voe no rumo de Itape para a chegada da Mari, após Itape e Duna. Sub mantenha 3.000 pés. Salvador, muito bom dia, Xamé 6250, cruzando agora 210 para 150, tem informação November. Xamé 6250, tem identificação, desce e mantém a altitude de 5000, vai chegando a Mara, aguarde ali a X-Ray. 5000 na Mara, aguardando o X-Ray, Xamé 6250. Trip 5414, estabilize agora na proa 130, após estabilizar no localizador. 0, reposta no localizador, 1398, desse mantém a altitude de 3000, curve à direita, agora até pro 140. Salvador 3259, contato na decolagem, sub mantém a 3660. Só mantém 3660, então 3259. Uno 982, passou Duna, complete LS, torre 198. Decimal 95, bom pouso. Aí sim, obrigado, valeu. Bom dia. Juliette Tango Bravo, Kilo Whisky, autorizado ingresso ao 7. Apoio 140, descendo para 4000. Curve agora à direita, curva na direita, até proa 150, na proa 150. Afirmo, desça agora até o altitude 3000. Confirmando que é legal, 021. B21, obrigado. Alfa, na saída Coral, turma até 080, contato radar, vigilância, Índia Mike Alfa. Acende para o 080, saída Coral, Índia Mike Alfa. Web 6729, Recife agora, 1251, alterna 3325, câmbio. 3325. Yeah. Intercepta o localizador e completa o final ILS. Se puder, mantenha a velocidade até mais próximo para sequenciamento. Você era no 398. Guarde, mantenha a posição devido ao tráfego na final, na 1-0. Passa no lock, eu fico sem 4-1-4. Confere, passa dona, chame torre, 1-1-8, decimal 95, bom pouso. 1-1-8, nosso tempo, obrigado, bom dia. Bom dia. O Xalé 6250, desse mantenha 4000. 4000-6250. Quilo Serra Lima, velocidade 150 nós, 150 nós, para sequenciamento. É o número 4 na aproximação. Irá prosseguir direto para pouso ou toque arremetido? É, pouso final. É, eu não entendi qual dos dois. Irá para pouso final ou toque arremetido? É, pouso final, reduzindo para 150. Gente. Alfa, reporte antes daquilo, gol no 982. Salvador, ground, Brasília Forte, 526, zona até Alfa, 76. Alpha to Logan Point Runway 10256. Costa Aérea 1398, complete final do procedimento TRS, já me estou aí na frequência 118.95. Complete procedimento 1398, Maracanã 1898. Pode estabilizar. Sim, 2000 autorizado o final, chamará estabilizado o policial. Vila Serra Lima, reduz a velocidade de aproximação visual, tráfego 12 horas, 6 milhas, é um Tuca, mantendo 2 mil pés, passando duna. Gente, reduzindo. Né, 6250, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 360. Limite ao localizador. Agenda 360, limitado ao localizador, Sané 6250. O Sané 6250, reduz a velocidade para 200 nós. Já está mais reduzindo 200, 6250. Prazer. Na frequência 126.0, alterna 128.8. 260-228-339, bom dia. Runway 10, wind 140 degrees, 10 knots, QNH 1021. Serra Lima interceptando o localizador. Kilo Serra Lima, complete final do procedimento TRS, já me estou na frequência 118.95. 1895. Pode continuar a descida, 6250? O Jané 6250, desça para 3 mil pés, ajuste no 021. Ah, 3 mil pés, Jané 6250. Opa, Romeu, Kilo Serra Lima, final estabilizado. Papa Romeu Kilo, Serra Lima, cuja aproximação, repórter do Serra. Gente. Gente, essa informação foi passada pela companhia. Está aguardando o papo aí quando possível, meu Deus do céu. Aguardando, meu Deus do céu. Eita, proa 120. 120, direita, chamei 62. 50, Repórter estabilizado, Oxané 6250. Autorizado final do procedimento. Reportará autorizado final do procedimento, Oxané 6250. 360 autorizado, informe do Lula 6, PHZ, Israel, Lula, 0208. Salvador Approach Control, thank you, 256. Força Aérea 398, autorizado pouso, pistão na 0, vento 140 graus, 09 nós, QNH 1021. O Kilo Serra Lima passou externo ou baixa travada? Kilo Serra Lima, curta aproximação, aguarde pista livre. Seguinte, aguardado. 320 para Brasília, saída Mão Monique, Lisboa, Nice, Tapuí, está previsto no zero, Formosa e Brasil. Decolagem então no zero, curva esquerda, 5564 é o transponder, 6225, portão 11. Lima, ciente, Liverpool. Utilizadora, Sané 6250. Sané 6250, complete final do procedimento terrestre, emitor na frequência 118.95. 185, obrigado, seja bom dia, Sané 6250. Kilo Serra Lima, no solo 54, livre à direita, enxame solo na frequência 121.99. Estando Zulu, autorizado a ingresso da 1-7. Mantenha o setor, aguarde cruzamento do Herói. Salvador, muito bom dia, o Xandé 6250, nacional baixado travado. Xandé 6250, fazer aproximação, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-1-9, renegar 1-0-2-1. Delivre pouso 1-0, Xandé 6250. Bravo que Luiz, que mantém o setor e agora as informações para o cruzamento da aeródromo. Bora, tá, você é 3-9, 1-4-8 a bordo, 3-5, eu tenho a nada de avião. Vai, 148 a bordo, 3 funcionários ali. Via Delta, Bravo, Kilo Ultra, autorizado cruzamento da pista 1 a 0. Aguarde transferência de comunicações. Autorizado, Bravo, Kilo Ultra. Chané 6250 no solo 58, Olivia direita, e chame solo na frequência 121, decimal 9. Cruz 9, Olivia, 6250. Cruzado para 2 mil pés, ajuste no 021 e apertar estabilizado no procedimento ILS. Salve Salvador, muito bom dia. Chané 6250, Evoro na sua escuta. Eu vou operar antes da Juliette e Alfa, Chané 6250. E chame a chave em 1995 para o cruzamento. Mento autorizado, parte da lista, frequência livre, quilo Céu Lima. Valeu, Fernandes. Papa Tango, Juliette Tango Zulu, decolado 00, chama o controle 120.8. Cliente 1208, obrigado. A gente já cruzou a final da pista 28, na vertical de buraquinho, chame agora o controle 120.8. Que Luiz, que mantém-se em condições visuais no corredor forte, reporte 20 milhas da CTR Salvador. Zulu Tango, Juliette Tango Zulu, saída coral, sub mantém a nível de voo no 05. É, Juliette Tango Zulu.